Homenagem a Lucas Mule. Lucas Mule. Lucas Mule. Lucas Mule. Lucas Mule. Lucas Mule, você é amigo do Bruno Barbosa e do vídeo de Vox do Liberado. Eu gosto muito de você. Você é meu amigo até umas horas. Você é amigo demais, você me confronta. Eu gosto da sua foto de perfil. Eu gosto da fachada do seu mulher da foto de sua foto de perfil. É um desenho que eu gosto muito. Quando eu vejo sua foto de perfil no meu tempo, fica muito legal. Porque eu gosto da fachada do seu molequinho. Lucas, Lucas, Lucas, Lucas. Você é um cara legal, você é meu amigo. Você é demais, você é um cara individual. Você é um cara bacana, eu gosto de você. Eu tô gravando no banheiro porque meu pai tá dormindo, mas espero que uma sucessão tão melhor desse jeito. Desculpa pela... você não tá tão profissional assim. Lucas, mulê. Lucas, mulê. Lucas, mulê. Lucas, mulê. Tchau, obrigado, me dói, Lucas, mulê. Bom dia.